gestão das finanças, apliques no pique, balanço do PIB, teus ganhos e danos no plano de giro, ações, commodities e títulos líricos, sangualitários, tal gatos com fluxo monetário, tal leasing, análise do GPM sobre spread, meu vocal traz o natural, valor venal, balança comercial, insuperávit verbal, fantástico, capital elástico, linhas são a corrente, tipo em primário, donatário de conhecimento vário, pro múltiplos fuso horários, conjugo mental, rotação cambial, liquidez do papel mental, selês de arrecadação, autogestão proeminencial, essa é a parada, meus valores de verve são conversão das moedas mais caras, rimas raras, costado, sansara, sinta energia que o poema exala como Tesla, enxergo a nesga de premissas frescas, extra extra qual boletim, marral com mais tecnologia, informal que Pequim, extraordinário, estou chora sem fim, sei que é bom pra mim, valente qual volante, circunstancial, eu sigo assim. Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debentures na poupança, aventure-se na andança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança. Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debentures na poupança, aventure-se na andança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança. Meu time é tudo sobre expansão, cooperação leva a maior apreensão, contenção lógica, avaliação neurótica, cordas musculares e plasticidade motora, razão retroflexora. Minha oratória explora a diversidade, pluralidade da camuflagem. Extensio, minha rima é penso, escala desafios imensos. Consenso é comum, represento o número um no talento. Vendeci enigmas do espaço e tempo. Procuro evoluir com aprendimento. Ouvir na maior parte do tempo. Arguir o mais honesto sentimento. Seguir ao sabor do vento. Escrevo um romance simbólico com promontório léxico. Inflexo com a linguística, qual yoga. Me alinho toga, revogavelmente todas vogas. À toa, faço loa pra lua, solilóquio pro sol, reverencio os elementos sem complemento, sortilégio espagírico, qual Paracelso, qual Celso, examine o célico, sou poético, instrumento científico, coleto astronômicos, créditos, impéricos, energéticos. Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debentures na poupança, aventura, ensina a andança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança. Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debentures na poupança, aventure-se na andança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança.